Panorama Agrícola para 24 de setembro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua nova, 24 de setembro, no ar, o Panorama Agrícola. De certa feita fui parar num tal fandango. O ditado de hoje é: para bom entendedor, piscada de olho é mandado. No programa de hoje, uma dica sobre bem-estar animal. E os benefícios da hidroponia, confira. Dica do dia. O sistema silvipastoril com plantio consorciado de espécies de árvores nativas ou exóticas nos piquetes das pastagens fornece sombra para os animais e melhora o bem-estar animal e a produtividade. O eucalipto tem crescimento rápido, adaptação ao clima e é uma espécie com potencial de venda. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola conversa hoje com o professor Jorge Barcelos, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. O assunto da entrevista: hidroponia. Professor, o que é hidroponia? Basicamente, hidroponia é um cultivo feito fora do solo e muitas vezes é direto no cano, direto na água ou também direto numa brita, numa areia, uma fibra de coco, algum substrato assim. Correto. E quais são os benefícios da hidroponia? A hidroponia atrai muito as pessoas pela facilidade do trabalho, né? Trabalho mais limpo, a cultura também fica mais limpa e viçosa também, né? Ela é bem nutrida, porque nesses canos, nesses substratos, areia, brita, é colocado uma solução, uma mistura de nutrientes, os nutrientes adequados para ela crescer. Então, isso dá uma força maior para a planta, uma atratividade, uma boa qualidade na planta, né? É possível cultivar de forma hidropônica em pequenos espaços? Sim. Essa é uma outra grande vantagem da hidroponia, porque as estruturas podem ser alocadas em paredes, em pequenos espaços, moldadas, né? Então, a pessoa faz como quer. A necessidade básica também, além da solução nutritiva, da solução preparada, é sol, né? Então, luminosidade. A planta também, nesse espaço, pequeno que seja, se vai fazer numa parede, mas a planta precisa de luminosidade para trabalhar, para ela fazer a fotossíntese. Professor Jorge Barcelos, com relação à produtividade, comparado... Produtividade também é uma vantagem da hidroponia, porque a planta, normalmente o produtor hidropônico já planta em menor quantidade. Se ele planta em menor quantidade, ele consegue cuidar melhor das plantas. Então, cada planta, geralmente, ela produz um pouco mais, ela cresce mais rápido, dependendo da planta, né? E então é uma vantagem. Outra coisa com relação à produtividade ou produção é que consegue produzir praticamente o ano inteiro na mesma área. Por exemplo, se é uma planta, uma alface, alguma coisa de ciclo curto, ele faz a colheita e já imediatamente já pode plantar no mesmo local, né? Colocar uma muda. Então isso faz com que a produção no ano seja muito maior. Outro exemplo, se o cara vai plantar tomate, também da mesma forma, ele tira a planta e já bota uma muda no mesmo local. Não precisa preparar solo, fazer canteiro. Ele, fazendo a muda paralelamente, é só inserir, uma vez que acabou o ciclo da planta. E os custos de produção, professor? Os custos pode ser sempre maior, né? Deve ser um pouco maior. E porque tem que preparar as estruturas, mas se pensar, é mais no início, né, na montagem, que o custo é maior, porque um canteiro, por exemplo, que são aquelas estruturas, os vasos, eles são comprados praticamente uma vez só. E depois, então, a pessoa, o produtor vai usufruindo daquela estrutura, né? Daí a recomendação é a pessoa iniciar aos poucos, né? Fazer uma estrutura, vai fazendo outra, para não sobrecarregar. E a outra vantagem, daí também, que compensa esses custos altos no início, é que ele não precisa usar trator, manutenção, trabalho que o trator dá, né? Então isso tudo é dispensado. O senhor citou, professor Jorge Barcelos, o alface e também o tomate. A hidroponia fica restrita a hortaliças e leguminosas ou não? Não, a hidroponia é utilizada em várias áreas. Tudo sempre que há uma produção pode ser feita, se for vantajoso, na hidroponia. Mesmo em grande escala? Olha, talvez em grande escala os conceitos são outros, né? Porque hidroponia, normalmente, tu consegue uma produção maior, em menor espaço. E às vezes não é essa questão da quantidade. Por exemplo, eucalipto hoje, né? A princípio a pessoa pensa, não, eucalipto não vai ser vantagem plantar na hidroponia. Mas hoje as matrizes, onde são tiradas as estacas, os clones para fazer as mudas, as plantas matrizes, centenas, milhares de plantas, são cultivadas em hidroponia. São cultivadas em bancadas acima do solo, com areia, irrigados com solução nutritiva, e as plantas não crescem mais do que 20, 30 centímetros. Então, aquelas plantas de 30, 40 metros, 20 metros de altura, onde tinha que subir para tirar mudas, já não existe mais, né, para quem se utiliza da hidroponia, né? Então, a hidroponia, ela quebra esses tabus, né? Ela muda os conceitos todos. Correto. Professor Jorge Barcelos, o CCA, o Centro de Ciências Agrárias da UFSC, tem promovido com frequência cursos de hidroponia. O que se transmite nesses cursos? Nossos cursos são feitos 3 vezes ao ano, em março, julho e novembro. Mais no final de semana, mais para o final dos meses, né? E nesses cursos, então, a gente esclarece tudo isso. A gente dá os conceito básico, mostra diferentes cultivos, as alternativas, como fazer, onde comprar produtos. Nossa experiência de 16 anos também em cultivo hidropônico aqui na universidade. Então é isso que a gente passa. E também promovemos um evento nacional, já agora vai ser o 9º evento, é o Encontro Brasileiro de Hidroponistas, onde vem empresas, técnicos, agrônomos e os próprios hidroponistas, pesquisadores, se reúnem em Florianópolis. Então, esses são os eventos que nós oferecemos. E são muito procurados. Hoje, nosso laboratório é a referência no Brasil, né? E até na América. Então, por exemplo, esse evento vem gente dos Estados Unidos interessados, né? Espanha, Peru, Argentina, Uruguai, Chile e outros países também. Todos interessados, porque o nosso trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina está bem adiantado nisso. Professor, um telefone de contato para quem desejar fazer um curso de hidroponia. É o 3721-5438. DDD 48. E o bom mesmo é porque o curso é feito por internet, né, inscrição. O bom mesmo é no nosso site, que é www.labhidro.cca.ufsc.br. Labhidro. Labhidro. Lab de laboratório, né? B mudo. E hidro com H. Labhidro.cca.ufsc.br. Obrigado, professor Jorge Barcelos, pela entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre hidroponia. Muito obrigado. Obrigado também. Participe do 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento.